desculpa aparecer assim. Não quero atrapalhar, só me escute e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Tem como eu voltar pra você?